seems so simple. I just fucked two bitches before I saw you. And you don't have to do it at my tempo. Era tudo segredo, eu não queria que fosse tão claro. Que eu tava tão na sua, porque para ficar gostando de alguém assim é tão raro. Você teve o dom de fazer com que com seu perfume atiçasse meu faro. Sei que fosse gostão, né? Por isso que quando pede para, não para. But I ain't gon' lie, baby, eu não sei o que você faz com essa boca. Que me deixa assim, então pra retribuir eu vou te deixar louca. Não consigo dizer nem sequer o quanto eu espere para tirar tua roupa. O meu tesão é tão grande, mas a minha paciência é tão pouca. Vejo você no quarto, hein? Yeah, faz a conta, eu te quero de quatro, hein? Pela frente, por trás, ou então, quem sabia a gente pode fazer de lado, hein? Tem a bunda que todos desejam, então, gata, deixa que babem. Sua calça quase já nem entra mais, mas eu tenho uma coisa que cabe, hein? Então, deixa eu dizer, yeah, no teu ouvido tudo que eu quero. Sou tarado, mas fazer o quê? Pelo menos tô sendo sincero. Quero amor, eu só quero fuder. Me desculpa se eu exagero. Tive duas antes de você, na mesma noite que te fiz gemer daquela forma tão. Man on the road, he doing promo. You said keep our business on the low low. I'm just tryna get you out the friend zone. Cause you look even better than the photos. I'ma let you know and keep it simple. Tryna keep it up, don't seem so simple. I just fucked two bitches before I saw.